A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de autoestima nas crianças e adolescentes. A autoestima é um construto muito abordado, mas por vezes mal interpretado, já que não é algo apenas relacionado com a aparência física, sendo algo muito mais interior. Alguns sinais de baixa autoestima podem ser, entre outros, o isolamento e a ansiedade, ser sensível às críticas, ter maior dificuldade de afirmar as suas próprias opiniões e necessidades, não as partilhando, desistir com facilidade, evitando desafios, evitando situações de risco e expondo-se pouco socialmente. As experiências com a família, com o professor e com o grupo social das crianças ou jovens serão o molde para as opiniões que irá formando sobre si e os valores que atribui a si mesmo. Quando estas experiências vêm acompanhadas de críticas excessivas e depreciações, provavelmente a opinião e o valor que a criança ou jovem atribuirá a si serão também negativos. O mais importante é o tempo passado com o seu filho, que seja dedicada toda a atenção, estando realmente presente, expressando afeto e carinho para com ele. E ainda recorrer ao elogio sincero e deixando o seu filho ser quem realmente é, livre de se expressar a si mesmo sem julgamentos e validando as suas emoções. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.